chega. Tô tomando raiva do amor por causa disso. Reconheço que eu devia ter sido mais difícil. Tô errada, mas não merecia isso. Passei por cima de princípios por você. Eu aceitei as suas condições com medo de perder. Como é que depois dessa briga tua, você vem jogar na minha cara e me dizer que eu não passo da outra, que você não me ama, que eu não sou bobo bastante, eu só te sirvo na cama e de hoje em diante a vida continua. Aceitei as suas condições com medo de perder. Como é que depois dessa briga tua, você vem jogar na minha cara e me diz